saber que o nosso amor já não existe. Relógio, vê se para de bater. Não lembre que estamos separados. Eu queria ser igual a você, que só faz marcar o tempo. Insensível, desconhece o que é o amor. E lá vem você pro meu pensamento, me lembrando coisas que se foram com o tempo. Doce ilusão pensar que eu posso viver sentindo sua falta. Mas não dá, não vivo sem você. Para de bater. Não lembre que estamos separados. Eu queria ser igual a você, que só faz marcar o tempo. Insensível, desconhece o que é o amor. E lá vem você meu pensamento, me lembrando coisas que se foram com o tempo. Doce ilusão pensar que eu posso viver.